360 da 300 por Leda. Obrigado. Para 360 Leda. Ora, ora. Romeu Zulu, ouvi uma bruca? Ah, Romeu Zulu Golf Papá, prossiga. Mano, chame aliado pro outro decolagem. Tente sem abrir de voo visual. Está autorizado descida até 2.500 pés, ajuste 1.019. Voando direto ao rotatório, de quantos pés? Torre agora na frequência 118 decimal meia dúzia. Que o risco encurtando a base, chegando na final da 17. Eco Zulu Novembro autorizado a alinhar e decolar da 17, vento de 110 graus, zona 0 mais. Novembro. Salvador, o 982. Desça para 2.000 pés, ajuste 1019 em forma estabilizada. 2.019, reportará estabilizado. 982. Passa ano 3402-42. 98, sim. Corrijo, 1208, 1208. 208. Olho Salvador de Papatango, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, meu pé, corredor axé na escuta do controle. Novembro. O que lá é o hotel de saída? 297, aguarde. Possível, 291. Aguarde. Tá livre o pouso, 110 com 10. Isso, como recebe a torre? Bravo que Luiz, como recebe a torre? Eu matei 500 pés com o senhor José, justo 19, por gentileza, só confirmar a matrícula. como recebe a torre? Na escuta do controle, 500 metros. Transponder 2225, confere. No teu contato radar da aeronave. Controle Salvador, Índia November Alpha, na proa da rotatória, já pisou com o campo. Torre 118, decimal 612, Índia November Alpha. Torre 118, meia, Índia November Alpha. Escuta da torre, confirme. Torre Salvador, Índia November Alpha, tá na proa da rotatória, pisou com o campo. Índia November Alpha, ok, ciente. Intercept a final da 1-7 e aguarde instruções. Vai interceptar a final da 1-7 aguardando sua instrução, Índia November Alpha. Bravo, que o risco na escuta. Alterna 1-3-3-2-5. Versículo 1-3-3-2-5, bom dia. Bravo, que o risco está na escuta do Índia November Alpha? Autorizado seu pouso na 1-7, Bravo Kilo Whisky. Aceite. O Bravo Kilo Whisky na escuta da torre? O controle, o Bravo Kilo Whisky está na sua escuta, porém não está transmitindo. Eu estou recebendo todas as transmissões dele aqui, eu recebi. Ele que não está me recebendo. Ok, ele ouviu a sua instrução e prossegue para pouso na 1-7. Sou visual com o mesmo, visual com o mesmo. Ok, Bravo Kilo Whisky, copiou o controle. O Bravo Kilo Whisky, como recebe a torre? Mariane Bittencourt, é isso? São, ok? Eu tô te recebendo, você que não tá me recebendo. O Índio November Alpha me recebeu normalmente. A dela é 270-222 milhas de Salvador. E agora piso no 7, vai curvar à direita. Direita restrito, 1 no meu pé, pelo corredor Axé. Aguardando a liberação junto ao controle em 1-20.8. A torre 1-8.6. E o transponder 5-1-3-4. Papá Romeu, Gillette, Vitor Thiago. 102-108.62. 8-6, boa. Eco Zulu 9, está autorizado curvar à direita e interceptar radial 291. PS November, livre a 60085. Tio POB aqui. Afirmativo, autorizado. 3 de terceiro, pátio 5, chimetrô em Guaranhuno no 8 decimal meia, altímetro 1019. Índia November Alpha, novo 360. Tá, novo 360 pela direita, Índia November Alpha. Se informa um 737 passando externo, ok? Tá visoco mesmo, Índia November Alpha. Salvador, boa! Aliás, bom dia, o 1982, estabilizou. 982, pista 1-0, livre pouso, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, confirmado, viu? 1019. 1019, gente, viu? Acione Champion Tax, Juliette e Victor Charlie. Tá livre o táxi pro ingresso, o Juliette Vitor Charlie. Índia November Alpha, prossiga para pouso livre, livre pouso da 1-7, vento de 100 graus com 11 nós, Índia November Alpha. Livre pouso 1-7, Índia November Alpha. 1982, à sua esquerda tem um tráfego com Charlie 150, prosseguindo para pouso 1-7, pela velocidade do mesmo vai interferir na sua aproximação. Ok, então a curta final é 10, obrigado. Bom dia, Guarulhos 697, centro da Oscar, da autorização Congonhas. Quem chamou para o galão, por gentileza? O voo 1397, autorização Congonhas. Congonhas, 397, já temos aqui o pré-aprovado 360. O plano seria para 1333, é isso? Isso, 33. 397, só um instante, por gentileza. Aguarde a autorização de tráfego. Essa guardataria, saída prevista? É o Leda, Leda, direto à posição Bridge. É o Leda Bridge, obrigado. Solo 982, solo aos 14, libera a direita, chame solo 219. Ao liberar a direita, 219, com solo, bola 982. Bom dia. Bom dia, táxi aprovando Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 05. Gente, Alfa, Juliette, para Pátio 1, portão 05, aula 92. Meu nome é Alfa, solo aos 16, backtrack, táxi até o Pátio 4, só me escuta. Victor Charlie, autorizado ingresso à pista no 7, reposte alinhado e pronto para decolagem. Centro no 1500 está autorizado o Zulu Golfo Papá em forma rotatória. 1500 autorizado em forma rotatória, Zulu Golfo Papá. O Papá Lima, o Lima Papá Mike está na vertical de Paris e prosseguindo para o CIA. Duas milhas fora. Centro, o Lima Papá Mike chame na rotatória. É, o senhor não vai chegar nem na rotatória, vai para o CIA a turca, hein? Ah, ok, gente. Então é só no final para pouso. Gostará no final para pouso, Papa Mike. Curva direita, perfil de subida da El Leda. Após Leda, direto posição Bridge. Controle 120, décimo 8. Torre 18, meia dúzia. E o código transponder 5442. Autorizado 360, perdulou no meia, decola da 10, da El. Letra, Bridge, controle no 208, torre 186, transponder 5442. 5442, portão 3, chame pronto. Vamos lá. 7, Vitor Charlie, 100 graus, 11 nós, autorizado decolagem, pichou no 7. Papa Mike no final para pouso no Sierra Tucson. Fiat, frequência livre, Lima Papa Mike. Livre, bom trabalho, Lima Papa Mike. Livre, chame para ingresso, Chicletão. Salvador, o Trip 5595, Oscar, bom dia. Bom dia, Trip 5595, Oscar, confere, altímetro 1019. Ilhéus aprovado, nível 160, pronto, cópia? Pronto para cópia. Aprovou então, Salvador Ilhéus, livre de voo 160, a rota é direto Ilhéus. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar os 2.000 pés da terceira milha, após curva direita. Conto ter sido a subida da El Leda, após Leda então direto Ilhéus. Controle 1208, a torre 1186, transponder 5441. Pisado Ilhéus 160, direto, decola dando zero, mantém até 2.000 pés ou 3 milhas, curva à direita, saída da El Leda após direto. Frequência de controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5441, 5595. Correto, remoto no 4, pátio principal, chame pronto para puxar e acionar. Chamada pronta para busca de acionamento. 5595. Tabari 62. Azul quase 207. Desce e mantém a 4.000 pés. Ajuste o quilômetro 0119 na chegada a Bonfim. Chegada a Bonfim. 4.519.4207. Patrulha, o Papão Amelilete se toteando e decolando a 17 na sua escuta. Tá mantendo 1.000 pés, 5134. 7.000 pés na escuta, corredor Axé. Axé, o Gilete Vitatiá. Decolagem, ventos 110 graus, 109, o uísque da vez. Baixa no centro, chame torre na frequência 118 decimal 612. 118 meia, boa. na manhã do portão 3. 3-9, autorizado, pushback, sinal, reporte ataque. Eu iria reporte ataque. Zulu Golf Papá, chame final normal do 17, vento de 100 graus com 2 nós. 7, vai informar no final normal do Zulu Golf Papá. 17. Tá no farol, direto ao Vitor Charles. Direto ao Vitor Charles, confirme aí o da Alteira. Radial 270 a 20 graus aqui à esquerda. Estou autorizado sua atenção ao 085 direto ao destino. Quando possível, estimado de pouso. Ok, eu pouso no 428 direto ao destino e atenção 085. Estou falando direto ao Vitor Charles. Salvador, bom dia, Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, contato radar, submota 380, saída Dael. Subindo ao 380 na Dael, Whisky, Bravo Whisky. Novembro chama agora o centro, 1288 ao término 260. 1288, 1260. Obrigado, Pouso 17, Zulu Golf Papá. Comando 397, pronto ataque, salve 112, autonomia 4 horas e 10, alterna Galeão. Autorizado, táxi indial, fonte para torre, 2862, que negócio no 019, 1397. Alva para a espera da 0, 286, no 019. No 397, quanto paradão no 0. Zulu Golf Papá no solo aos 27, qual o estacionamento? No 397. 397 ainda decola, 110 com 10. Venda e paradão no 0, igual no 397. Zulu Golf Papá no solo aos 28. Os 28, qual o pátio? Siga aí via Quebec, Mike, para ingressar na Lima, chame o solo, 121, decimal 9. 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. dia, Papa Romeu, Zulu, Papa, Papa ingresso na Lima. Bom dia, autorizado o contorno, passe 1, passe 3, Zulu, Golfo, Papa. Paciente, autorizado, passe 3, Zulu, Golfo, Papa. Passa de estável, Thiago, ele é 06250. Sul 4207, vetora só para deslocamento, curva à direita para 230, limite ao curso do localizador. Direita 230, limite ao curso do localizador. Vanilla 397, decolou, cruza 1300, da El Leda. 1397, Patatá, da Supra 360, sendo da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge. Salvador, boa noite, obrigado pela informação, Oscar. Guarulhos 360, VP Zulu no meia, decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, assina 5452 com 193. Pega qual aerovia? VP Zulu no meia e aciona 5452 com 193. Gente, autorizado para Guarulhos, nível 360, via VP Zulu 16, decola pista no zero, curva direita da El Leda Bridge. Aciona 5452 e controle 120 decimal 8, gol 1983. Correto, é muito bucho. Sente.